procura de algo mais. E a ideia é de quando Jesus Cristo não é suficiente para nós. E a verdade inequívoca é: Jesus é tudo que nós precisávamos. E Deus nos deu tudo. Ele nos deu Jesus. Então, Filipenses, no capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim. Colossenses, eu falei o quê? Filipenses, é que eu pedi para colocar ali, o Ian não está aí. Então é Colossenses, conforme no boletim. Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 18. Desculpem. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou isto é, ele sustenta todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É o que o texto diz. Vamos orar nesse momento. Senhor, fale conosco nesse momento. Jesus é tudo o que nós precisamos. E muitas vezes ficamos em busca de algo além de Jesus, e algo mais. Fala conosco nesta noite, ó Deus, que o Teu Espírito nos faça compreender que Jesus é tudo o que precisamos, e se deixarmos com que Ele, através da Tua Palavra, encha as nossas vidas, todas as bênçãos espirituais que nos foi concedida através de Cristo Jesus serão experimentadas por cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, a procura de algo mais. E o tema dessa mensagem é justamente pelo fato de que muitas pessoas acham que nós precisamos de algo mais além daquilo que já recebemos de Deus, que foi o seu próprio Filho que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A gente vai estudando as Escrituras, e eu gosto de estudar, e eu não gosto só de ler um versículozinho, eu leio todo o texto, todo o livro, e depois eu começo a entender, dividir os livros em assuntos, e aí então eu tenho uma visão geral e ao mesmo tempo específica. E aí então eu vou compreendendo mais claramente o que o Senhor quer de fato que nós saibamos, o que Ele quer que nós entendamos a partir da palavra dEle. Simplesmente pelo fato das pessoas não darem menor importância ao estudo da palavra, à meditação da palavra, tem uma visão superficial a respeito da pessoa de Cristo. A gente vive uma vida cristã em que Cristo não é suficiente. A gente precisa sempre de algo mais. O Dr. John MacArthur Jr. escreveu um livro intitulado Nossa Suficiência em Cristo. Quer dizer, Cristo é tudo o que nós precisamos. E quando você lê esse texto, em especial esse livro de Paulo aos crentes de Colossos, se você puder, ou se nós pudéssemos dar um título para esse livro, é A Supremacia de Cristo. Ou seja, Cristo é tudo que nós precisamos, ou Cristo é suficiente, porque é disso que esse livro está tratando. E é importante a gente pensar sobre o que diz esse livro, porque assim como no tempo de Paulo, no nosso tempo presente, a gente tem buscado acrescentar sempre algo mais além daquilo que Deus já nos deu, e nós não precisaríamos de mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo. O próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando em você, o que, que você quer mais? Você tem tudo. O grande problema de muitas vezes buscarmos algo mais é porque nós não permitimos que os ensinos de Jesus façam efeito na nossa vida. E quando eu falo em ensinos de Jesus fazendo efeito em nossas vidas, eu quero me referir exatamente àquilo que eu já dei exemplos aqui na igreja a respeito do alimento físico. Se você quer ficar forte fisicamente, bem nutrido, então você come. Você come alimentos que tenham proteínas e o que é que você vai digerindo aquele alimento, ele vai, então, através das proteínas, fazendo parte da sua vida. E aí você se torna um sujeito forte e saudável porque você come bem, o alimento fez efeito, você está bem, está perfeito. Mas você teve que digerir. E aquele alimento teve que, de alguma forma, que eu não tenho a menor ideia de como seja, porque isso é questão médica, começa a fazer parte da sua vida e você é fortalecido. De igual forma, é a palavra do Senhor. A gente se alimenta dela quando lê, quando estuda. E à medida que a gente vai entendendo e não sentindo, entendendo, ela vai fazendo parte da nossa vida. À medida que a gente vai entendendo, isto é, digerindo, isso faz parte da nossa vida e aí não dá mais para mudar. Nós somos assim porque a palavra de Deus nos tornou assim. E um exemplo, um dos exemplos que eu gosto de dar, quando eu era garoto, eu fui para a escola e a maneira do professor de matemática ensinar a fazer contas, de somar, subtrair, era com caroço de feijão ou de arroz, ou caroço de feijão ou milho. Aí colocavam lá, quantos milhos tem aqui? 2. Então, bom, então eu colocar mais 2, quanto temos aqui? 4. Eu tiro 1, quanto temos aqui? 3. Eu vou botar mais 2, quanto temos aqui? 5. E aí eu fui aprendendo o processo matemático, fui aprendendo a somar. E aprendi de tal maneira que hoje ninguém me enrola na conta. Eu aprendi que 3 vezes 5 é 15, você pode cismar que é 16, mas para mim vai ser 15, porque isso faz parte da minha vida. Porque as coisas que eu aprendi foram entendidas, foram processadas pelo entendimento e não pelas sensações. O povo de Deus tem experimentado pouco de Jesus porque tem só buscado sentir Jesus, mas na verdade tem que colocar em prática os ensinamentos de Jesus, digerir os ensinamentos de Jesus e você estará suprido, você não precisará de nada mais. Jesus será suficiente para você. Aí alguém vai dizer, Jesus não é Deus, eu sinto muito, mas Jesus é Deus, porque o texto diz que nele toda a plenitude de Cristo de Deus se encontrava nele. É o texto que acabamos de ler aqui no capítulo 2, versículo 10 em diante. Muito bem, quando a gente lê esse texto, essa carta de Paulo aos crentes de Éfeso, ele está tratando exatamente disso. Ele está dizendo que Jesus é suficiente. Mas existia aqui 4 situações diferentes em que as pessoas queriam, além de Cristo, algo mais. E eu entendo que hoje, no século 21, da mesma forma como aqueles crentes de Colossos estavam sendo influenciados por alguns que estavam no meio deles, querendo enfiar algum outro tipo de pensamento na mente e no coração deles, nós também estamos fazendo o mesmo e não muito diferente daquilo que aqui está exposto. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, e que Paulo aborda aqui, é que Cristo é suficiente. Mas aqueles cristãos, aquelas pessoas ali, entendiam que Cristo não era suficiente, tinha que ter Cristo mais a filosofia. Tem que ser Cristo mais a filosofia. Se você ler o capítulo 2, de 8 a 10, você vai ler comigo o que está escrito e diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs. E enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. O versículo 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E 10 diz, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Primeiramente, a gente tem que lembrar aqui o que o texto diz, que eles pensavam que Jesus não era suficiente, era Jesus mais a filosofia. Eu devo lembrar você que filosofia é a transliteração da palavra filosofia mesmo, do grego, que é a soma de duas palavras. Uma delas, aliás, nós conhecemos as duas. Uma delas é filéu. O que é filéu? Amar, amor. E sofia é sabedoria. Então, filosofia significa amor à sabedoria. O que esse grupo estava pretendendo e estava ensinando é que era importante crer em Jesus, mas também Jesus não era suficiente. Você tinha que buscar o conhecimento também da sabedoria. Literalmente, então, filosofia significa amor à sabedoria. Mas no tempo do apóstolo Paulo, tudo que tinha a ver com teoria sobre Deus, tudo que se falava sobre Deus, sobre mundo e sobre o significado da vida, tudo isso era filosofia. E é por isso que Paulo se preocupa em dizer, olha, não se deixe levar a essas vãs filosofias, porque o que se pensava a respeito de Deus era uma filosofia, sobre o mundo era um pensamento filosófico. E sobre o significado da vida, era assim também. Então, distorciam a palavra de Deus, porque achavam que Jesus não era suficiente, e acresciam aí a filosofia. E é por isso que no capítulo 2, versículo 8, aparecem algumas palavras que são fundamentais aqui, que eu quero reler para você, e diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Essa palavra escravizar significa, mais especialmente, muito embora ela seja bem forte aqui, escravizar, mas ser escravizado por meio de um sequestro, de ter a sua vida, a sua fé sequestrada pela vã filosofia. Porque o pensamento desses homens levavam as pessoas a terem a sua fé de alguma forma roubada, sequestrada. O texto diz aqui uma palavra muito forte, escravizada. Então, essas filosofias escravizavam as pessoas. E o texto também fala vã filosofia. E quando o texto trata de vã filosofia, ele está dizendo que é algo vazio, que é algo destituído da verdade. Não se deixe escravizar por mentiras, por algo vazio, por algo que não tem nenhum compromisso com a verdade, é o que o texto está nos ensinando. E o texto ainda diz mais, que se fundamentam nas tradições humanas. A fonte dessas vãs filosofias era as tradições humanas. Tudo aquilo saía da mente das pessoas e eram passadas como se fosse algo divino. Então, você se deixava roubar, a sua fé ser roubada ou sequestrada por essas vãs filosofias que eram fundamentadas nas tradições humanas. E o pior ainda é que o texto segue e ele diz assim, e nos princípios elementares deste mundo. Quando o texto fala princípios elementares deste mundo, ele está tentando nos dizer, o apóstolo Paulo, que os valores, a forma como o mundo lida com as questões espirituais é uma forma infantil. Da mesma forma como, às vezes, a gente vai brincar com a criança e a gente não brinca com a criança como brinca com o adulto. A gente faz, até fala como criança. E Paulo está dizendo que isso aí, a forma como eles estão falando ou ensinando as coisas que dizem respeito a Deus, com essas vãs filosofias, essa filosofia enganosa, vã porque é vazia, destituída de toda a verdade, e nasce da tradição do coração do homem, essas coisas todas, aos olhos de Deus, são infantilidades. O texto está querendo nos dizer aqui é que você não precisa de Jesus e ainda mais filosofias criadas pela mente do homem que são vazias. São coisas criadas pelo próprio homem. São coisas que jamais acrescentarão absolutamente nada à sua vida. A sabedoria humana, portanto, não pode enriquecer a revelação dada por Deus. Então não adianta a gente querer buscar dentro de nós mesmos essa sabedoria, porque o que de Deus nos foi revelado não pode ser enriquecido por coisas que nascem no coração de um homem qualquer. Qualquer coisa que deva partir tem que vir de Deus. Se sair da gente, nunca vai poder acrescentar, nunca vai poder enriquecer nada daquilo que Deus já fez por nós. E isso é muito importante, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se deixando levar por vãs filosofias. Eu conheci um pastor que a biblioteca dele estava lotada de livros de autoajuda. Você pode isso, você pode aquilo. E um dia ele me deu um livro do Dale Carnegie, sei lá o nome do sujeito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Falei, eu não quero saber de como fazer amigos e influenciar pessoas, eu faço com amizade, converso, e eu não quero influenciar ninguém. Se quiserem fazer o que eu faço, eu vou fazer o que é bom, eu vou tentar fazer o que é bom. Eu não vou tentar influenciar ninguém a fazer o que eu quero ou deixar de fazer o que eu quero. Eu sei que aquele homem lia muitos livros de autoajuda. Logo, as pregações que se ouvia eram pregações de autoajuda. Aliás, se você ouvir atentamente os sermões pela televisão, que eu acho que você não deve ouvir, você vai perceber que as mensagens são, em sua maioria, autoajuda, a pessoa querendo encontrar dentro de si mesma a solução para os problemas do pecado. São mensagens totalmente destituídas de cristologia, quero dizer, não se revela a pessoa de Cristo, mas as necessidades do homem. Muitos cristãos também têm comprado livros na igreja de autoajuda. Eu, às vezes, passo lá, eu fiquei até com vergonha, porque eu estava achando que eu estava no lugar onde se vendia, na Siciliana, livros religiosos. Estou lá. Aí, depois, quando olho para cima, estava escrito assim, autoajuda. Eu falei, vou sair daqui rapidinho, porque se alguém passar e me vir aqui, vai falar, o pastor, olha lá a literatura dele, autoajuda, é por isso que aí vai começar a arrumar um monte de defeito para mim. Mas não é assim. E eu gostaria de mostrar para você algo ainda mais profundo, porque eu estudei durante 4 anos na Universidade do Rio de Janeiro, fiz psicologia, e eu me decepcionei. Porque, veja bem, eu entendo que você pode compreender o comportamento humano ou compreender a pessoa, porque as pessoas fazem isso ou aquilo ou outro. Mas o problema da alma do homem não há psicologia, nem sociologia, nem qualquer outra gia, a não ser a teologia que possa alcançar através do Espírito Santo. As pessoas querem buscar a solução dos seus problemas da alma no consultório do psicólogo. Não vai encontrar, porque não há psicólogo que consiga chegar à sua alma. Somente o Espírito Santo de Deus. Somente a palavra de Deus. O psicólogo pode ajudá-lo muito, mas não vai poder ajudá-lo a resolver o problema do seu pecado. O pecado tem que ser resolvido com arrependimento. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo através da palavra do Senhor. Portanto, você precisa de Jesus e só. Você não precisa de filosofias humanas. Mas saibam, na igreja do século XXI, nós temos Jesus e muitas filosofias. E isso tem empobrecido o evangelho do nosso Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra aqui que outro problema que estava acontecendo naquela época e que acontece hoje também é que Cristo não é suficiente. Tem que ter Cristo e mais o legalismo. É Cristo e mais o legalismo. Paulo se dirigia às pessoas legalistas que, estando na igreja, criam que somente um relacionamento pessoal, vital e profundamente profundo com Cristo não é suficiente para satisfazer a Deus. Então, o que aconteceu que Paulo fala ou escreve essa carta? Aqueles irmãos, ou alguns dos irmãos ali na igreja, entendiam que um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo com Cristo, não é suficiente para satisfazer a Deus. Então, não adiantava você amar o Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você tinha que ter algo mais. E aí é que entra a questão do legalismo. Porque eles pegavam os rituais do Antigo Testamento e cobravam daqueles irmãos que eles não somente crescem em Jesus, mas eles tinham que manter a tradição. Tinha que fazer isso, quanto às festas, não comer isso, não vestir aquilo, não fazer aquilo outro. E era uma série de regras. E a Escritura Sagrada diz que essas regras todas eram o cumprimento, era um prenúncio daquilo que se cumpriria em Jesus. Essas regras todas apontavam para Jesus. Então, quando Jesus veio, tudo isso caiu por terra. Por isso que Jesus não se importava em curar alguém no sábado. E os judeus chegavam e diziam, mas quem foi que curou você no sábado? Isso não pode acontecer. Dê uma olhada comigo no capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da lua nova ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esses rituais todos que o texto narra no versículo 16 era simplesmente sombra daquele que haveria de vir, que se cumpriria e se encontraria em Cristo. Mas não foi assim que entenderam os doutores da lei, os fariseus e os escribas. Eles entendiam que você tinha que crer em Jesus de todo o seu coração, ter o seu comportamento com Ele, agradar, mas você também tinha que, no sábado não podia isso, não podia vestir aquilo, não podia comer aquilo outro. E aí começavam a lançar uma série de usos e costumes de modo tal que era até impossível alguém cumprir a lei conforme era a vontade de nosso Deus. Jesus, então, em Jesus, se cumpriu todos esses cerimoniais. E isso nos faz lembrar, e é o que eu quero que você entenda aqui, e eu escrevi isso em alguma parte do seu boletim, que quando nós pensamos em Jesus, o nosso Senhor, nós vamos perceber que Jesus é o centro do Evangelho. O homem é o alvo do Evangelho. Deu para entender? O centro do Evangelho é sempre Cristo. Nós somos o alvo do Evangelho. O legalismo vai dar conta de que o centro é a lei. E o alvo é o cumprimento da lei. E a gente? A gente é o seguinte, a gente só tem que cumprir a lei. E é a nossa obrigação, e se não cumprir, vai ter que sofrer as consequências do não cumprimento da lei. Isso é legalismo, segundo o texto. E é isso que eles estavam vivendo. Agora, eu quero lembrar você algo muito importante. O homem é tão importante nesse processo, por isso que eu digo que Jesus é o centro do Evangelho e o homem é o alvo. Porque a Bíblia ou a lei só existe porque o homem existe. Ou você acha que existiria a lei ou a Bíblia se não existisse o homem? Existiria? Então, o Senhor Jesus disse certo dia, não foi o homem que foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem. Então, as Escrituras, elas foram feitas para beneficiar, para ajudar, para aproximar o homem de Deus. O legalista usa a Bíblia para condenar as pessoas por conta dos seus pecados. E aí a gente olha, não cumpriu, não veio na reunião de oração, não dá o dízimo, não faz isso, não faz aquilo outro. A gente começa, não que essas coisas não são importantes, que são. E são fundamentais. Mas eu quero dizer que a gente usa a Bíblia para condenar, quando na verdade a Bíblia é para nos orientar, nos conduzir na direção que o Senhor quer que façamos. Ele quer que sejamos fiéis, Ele quer que sejamos piedosos, Ele quer que sejamos, enfim, corretos, justos, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Mas o que acontece é que a gente pega a Bíblia para ficar condenando os outros, assim como os fariseus e escribas. Então, Jesus cura alguém, aí eles pegam, Jesus, quem mandou? Quem foi que curou você? Quem tirou? Quem mandou você pegar a maca? Não está vendo que é sábado? Então, segundo eles, não podia curar no sábado, no sábado era mais importante que as pessoas. Muitas vezes, Jesus Cristo não é suficiente porque a gente tem Jesus e mais o nosso legalismo. Isto é, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mulher não pode usar calça, e mulher não pode, ou mulher tem que usar, não pode usar calça, tem que só saia, e homem tem que andar de terno, aí a gente começa a querer criar uma série de regras, e se algum irmão errar, aí então a gente tem que pegar e dar-lhe uma foice nele, dar-lhe um colocar no tronco e dar um couro nele, porque não se pode admitir pecado, e não se pode mesmo, mas a forma não é assim. É restaurar a vida do indivíduo. Quando alguém pensa em castigar, sem contudo pensar na restauração, isso é legalismo. E aí a gente não tolera as pessoas porque elas erram. Errou, está perdido. Nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque o povo é legalista. Eu estava conversando com a Regininha, e ela estava falando da história de Davi, o homem que fez aquela barbaridade. Ele roubou ou tomou para ele a mulher do seu servo, e não só roubou, mas como também mandou matar. E Deus fez, e a gente conversava, da geração dele com essa mulher, Betseba, nasceu o novo rei de Israel. E mais do que isso, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de perdão. Ele, quando perdoa, ele não esquece mais, ele não lembra mais. Se Davi vivesse no nosso tempo, coitado do Davi, porque a igreja ia crucificar o Davi porque ele fez tal coisa. Ele nunca seria um homem perdoado, porque Deus pode perdoar, mas nós não. Isso é legalismo. Então a igreja é mais legalista do que a gente pensa, porque nós queremos Cristo e mais o legalismo. Jesus é suficiente. Se eu for como ele é e transmitir aquilo que ele transmitiu, o amor, isso será bom para as pessoas a quem eu dispenso o amor e para mim, que amo as pessoas. E isso fará bem para a nossa alma. E muitos de nós sofremos de enfermidades da alma porque não amamos. E por não amarmos também não recebemos amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se nós fizermos aquilo que o nosso Senhor nos ensinou, haverá na nossa vida, vida em abundância. Algo que a gente quase não sabe o que significa vida em abundância. Meus irmãos, reflitamos sobre isso. Que tipo de cristãos somos? Somos cristãos legalistas ou somos cristãos de fato, de verdade, como o nosso Senhor nos ensinou a ser? Perdoador, que ama, que procura sempre restaurar a vida daquele que erra, porque a Bíblia foi escrita para o homem, e não o homem escrito para a Bíblia. A inversão desses valores vai distorcer completamente a fé cristã, o Evangelho. Terceiro lugar, o que também acontecia? Cristo não era suficiente, tinha que ter Cristo mais o misticismo. Vamos dar uma olhada no capítulo 2, 18 e 19. Capítulo 2 de Colossenses 18 e 19 diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhes de suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido ao cabeça, que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado, unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O texto está tratando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, que naquele contexto daquela igreja de Colossos, havia alguns cristãos místicos. Os crentes de Colossos estavam sendo intimidados por pessoas que alegavam ter uma mais elevada e completa união com Deus do que aquela que somente Cristo pode conhecer, pode conceder. Então eles eram mais crentes do que o próprio Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo, eles diziam, não está completo, tem que acrescentar algo mais. Esses eram os místicos. São pessoas que queriam muito mais do que aquilo que o Senhor Jesus já havia feito. E o que a gente vê aqui nos versículos 18 e 19, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, eles tinham o prazer de contar, não, o anjo do Senhor veio e falou comigo, e aí então eu fiquei todo mole, e aí não conseguia me levantar, e aí conta aquela história toda, esse daí é crente mesmo, porque, poxa, o anjo veio falar comigo, nenhum anjo falou, não, e Jesus, e o anjo e tal, aquele negócio todo. Você teve alguma experiência assim? Algum anjo falou com o senhor, seu João? Não veio, não? Ah, então o senhor é pecador, porque comigo falou. Daí começam a discriminar aqueles que tinham essas experiências místicas e os que não tinham. E Paulo, sai fora disso. Está tudo errado. Está tudo errado. Não existe esse negócio. Até porque é impossível ao homem ter experiências com... E você vai ver que essas experiências sempre são fundamentais também na Bíblia, né? Ah, o anjo apareceu e falou, tudo, o fogo desceu do céu, tudo porque a Bíblia diz. Eu queria saber se não tivesse falado em fogo e anjo descendo, se alguém ia ter essa ideia. Mas tem porque está escrito, não, aí eu fui e vi. Porque uma vez, e eu falo com seriedade isso, porque foi algo que aconteceu, de fato, digo a vocês. Pastor Roberto, pastor da nossa igreja lá em Cubatão, foi lá para a Continental, que ele comprou um terreno lá e ia construir. Levou eu e pastor Valmir. Na época, dois, nem seminarista era. Eu ainda era gente, porque seminarista não tem na Bíblia, nem gente é. Eu passei a ser depois pastor. E eu, pastor Valmir, fomos lá. E no meio do caminho ele ligou, estava numa rádio que eu não sei qual é, não sei o programa. Aí dois profetas discutindo. Não, porque eu fui até o terceiro céu e lá eu vi não sei o quê. Aí contou a história dele lá. Não, duvido que tu foi até o terceiro céu. Porque eu fui até o nono e não vi nada disso. Porque esse que foi até o terceiro céu disse que encontrou o anjo, e o anjo disse para ele assim, é pecado usar papel higiênico. E o outro disse, como? Como um negócio desse? Eu que fui até o nono céu, ninguém me falou nada disso. Aí ficou aquela discussão, e eu falei, pastor, esse negócio aí era novo, né? Esse negócio aí existe mesmo, o senhor já foi até o terceiro céu? Porque o cara disse que tinha ido até o terceiro céu. Então, quer dizer, não basta seguir os ensinamentos de Cristo e fazer aquilo que Ele quer que façamos. A gente tem que ter uma experiência mais. O anjo está falando comigo. Então, tem que ter essas experiências místicas. E no nosso país, eu não posso falar do mundo, porque eu não sei tanto, mas o país é muito místico. E o cristão do nosso país, mesmo os mais cultos, também são místicos. E o problema do misticismo, na minha opinião, é porque nós não temos nenhuma noção de como são as coisas celestiais. A gente sabe um pouco porque a Bíblia descreve. E dá detalhes, mas não tantos detalhes. E só não faz isso porque se der detalhes a gente não vai entender mesmo. Ou vai? Não vai. E aí então Deus pega, facilita tudo para a gente. Ele materializa tudo, até mesmo Ele mesmo se fez homem e habitou entre nós. E aí através de Jesus a gente vê Deus e sabe como Deus é. Jesus está aqui. E aí a gente pega e não. Vamos celestializar o que Deus materializou. Não, Jesus não era Deus, ele era um aion, era alguém que... Ele não era homem, você chegava, tocava nele e pegava o vento, porque ele era como um fantasma, não dava para tocar nele. E aí, os céus, a rua de ouro, aí começa a fazer aqueles discursos, né? Rua de ouro, aí vi berílio, aí vi não sei o quê. Aí se tu pergunta, o que é berílio? Não sei. Porque tem essas pedras, nardônio, né? Berílio, aquele negócio. Viu tudo! Mas então me explique o que é o berílio, essa ouro, ele sabe o que é, porque a gente tem, né? Mas essas outras pedras nunca viram e aí fica enrolado. É que aí começa a pigarrear e sai fora da conversa, porque... Então o que acontece? Deus torna tudo fácil para a gente e a gente acha que está muito fácil, então vamos dificultar um pouco. E a gente tenta pegar o que está escrito aqui em português, em uma linguagem bem prática, e falei, vamos complicar. Então, quando Jesus disse aqui que ele tem toda a divindade, não é tanto a divindade, aí começa a pensar, porque Deus é Deus, e Deus é um, aí começa a descrever a pessoa de Deus, porque a gente quer saber como é Deus fisicamente, em termos espirituais. Então, o braço dele, Deus não tem braço, Deus não tem cabeça, Deus não tem, segundo a palavra... Essa é uma forma de linguagem para a gente entender as atitudes de Deus e as ações de Deus. O misticismo, então, é algo que hoje tem invadido as igrejas. Então, por culto ser culto mesmo, tem que ter expulsão de demônio, tem que ter revelação de não sei o quê, tem que falar com anjo, tem que ter uma série de coisas, porque a palavra de Jesus não é suficiente. E isso me choca muito, porque o texto diz... No capítulo, no versículo 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. Quem vem com essa história de Deus me falou e tem o papo furado todo, muito provavelmente está querendo se autopromover e muito provavelmente não tem nada a ver com o cabeça, que é Cristo. Em quarto e último lugar, Cristo não é suficiente. Nós temos que ter Cristo mais o ascetismo. Essa é uma palavra complicada que eu tive que estudar mais profundamente lá, o que significa. O asceta é alguém que vive uma vida rigorosa, de auto-abnegação, como meio de adquirir perdão de Deus. Então, o asceta é aquele que, por isso o ascetismo, é aquele que resolve até mesmo, vou fazer um voto de pobreza, porque eu vou ficar recolhido, não quero roupa boa, quero só viver assim como fez São Francisco de Assis, mais ou menos isso, vai morar no mosteiro, e toda vez que... E isso, entendendo que alcançará o perdão de Deus se viverem desta forma. Por isso que os versículos 20 a 23 dizem o seguinte, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, e eu lembro que os princípios elementares estão relacionados a valores que são mais coisas de criança do que de adulto, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Versículo 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Aí eu lembro do livro que eu li, Confissões de Agostinho. É isso, né? Confissões de Santo Agostinho. E para que ele não ficasse pensando coisas carnais, ele se autoflagelava, se chicoteava lá, se machucava, para que, quando sentindo dor, ele... Bom, ele, na hora ele podia não sentir, mas ele continuaria sendo a mesma pessoa depois. Então, não é porque, não vou comer isso, não vou fazer aquilo, não vou assistir TV, não vou ouvir rádio, não vou... Aí você começa a se privar de uma série, não vou comer carne de porco, não vou comer isso, não vou fazer aquilo, e acha que tudo isso vai, de alguma forma, aproximá-lo de Deus e dar a você o privilégio de se tornar mais puro, mais santo. O texto diz que a coisa não funciona bem assim, que isso tudo é hipocrisia, num certo sentido. Eu lembro de um irmão, muito amigo meu, ele que falou isso para mim, quem falou. Ele disse que na igreja Assembleia de Deus, que era a igreja dele, não podia ter televisão. Podia. Então, aí sabe o que eu fazia? Eu escondia a televisão dentro do armário. Aí, quando o pastor vinha, estava dentro do armário, ninguém via. Aí, quando estávamos em casa lá, tudo, abria o armário, ficava todo mundo lá no quarto, tudo vendo televisão. Como se fosse o pior pecado de todos, ainda mais naquela década lá da censura. Aí que não era pecado, pecado é hoje, talvez. O pecado não é a TV, o pecado é quem vê a TV e o que vê na TV, e o que pensa quando vê. Mas o que eu estou dizendo a você é que a pessoa se priva de uma coisa, não vou ver TV, não vou ler jornal, não vou... Se desliga do mundo achando que com isso vai alcançar algum tipo de perdão, algum tipo de bênção. Jesus disse, Paulo diz, isso não tem nada a ver, não façam isso. Jesus é suficiente. Você pode ver televisão, você pode assistir rádio, você pode ir ao cinema, mas pense o que você está fazendo, se isso está edificando ou não. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O pecado, como disse, é o escândalo e a embriaguez, isto é, se deixar dominar pelas coisas. Porque eu imagino que muitas pessoas não conseguem deixar de assistir televisão. Esse é o pecado. Agora, deixar de assistir televisão para não pecar, isso não é o problema. E aí, então, a gente percebe que o ascetismo é uma coisa que está muito presente no nosso tempo. Nosso Senhor requer de nós, ao invés da auto-abnegação, a auto-negação. Eu escolher negar-me a mim mesmo para que a vontade do Senhor se cumpra. Bom, meus irmãos, isso tudo só para dizer, e lembrei aqui essas coisas todas, só para dizer que nós já temos tudo que nós precisamos. Jesus é tudo. Eu não preciso de Jesus e de filosofia. Não preciso de Jesus e se autofragelar, não posso ver TV, não posso ir ao cinema, não posso vestir isso, não posso aquilo, não posso comer aquilo outro. Já tenho Jesus, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm, conforme diz. Eu já tenho Cristo, eu não preciso de misticismo. Aliás, o misticismo vai me desviar da verdade. O que Jesus quer que saibamos está escrito ali na Escritura. Já tenho Cristo, eu não preciso de que ninguém venha com uma ideia mirabolante, uma filosofia que... Eu fico até pensando, como é que as pessoas, depois de tantos 2000 anos que o nosso Senhor foi, têm a coragem, descobri, então quer dizer que era isso. Aí fundam uma igreja, toda ela equipada com a doutrina que nasceu na cabeça do pastor X. E a gente fica tão estarrecido, porque eu já falei, esse pastor de longo contava isso, que em determinada igreja inventaram lá o dom da lagartixa. E eu fico, poxa, dom da lagartixa. Entre outros que eu não quero falar aqui para você, que está mais para obsceno do que para, o da lagartixa. Num determinado momento do culto, o sujeito ficava grudado na parede lateral assim. Então, o culto estava acontecendo, o sujeito grudado. É o pastor Dilon. Ele não é irônico, mas eu senti um pouco de irônico. Eu queria ver ficar grudado com a lagartixa lá no teto, né? Porque ali é fácil. Quero ver, já que é lagartixa, não fica no teto? Então, fica grudado lá. Misticismo. Meus irmãos e irmãs, Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele disse assim, e eu termino dizendo, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você quer mais do que isso? Não existe mais do que isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Senhor, obrigado por Jesus. Porque através dos ensinos de Jesus, através da vida de Jesus aqui nessa terra, nós aprendemos que o Senhor é bom, nós aprendemos quem o Senhor é, e nós aprendemos também que o Senhor nos deu ao seu Filho que morreu por nós e era tudo o que nós precisávamos. Não precisamos mais de vãs filosofias, filosofias que são inventadas por homens. Não precisamos de ascetismo, ou seja, nos autofragelarmos para alcançar alguma bênção da tua parte, o perdão. Nós não precisamos de misticismo. Nós só precisamos de Jesus. Pai Santo, que cada pessoa que adentrou esse santuário entenda a importância de uma vida com Cristo. Que Jesus, de fato, seja o nosso referencial. Ele foi homem, é homem e habitou entre nós e sofreu as mesmas coisas, sem, contudo, experimentar nada além disso que foi escrito nas Escrituras Sagradas e que Paulo repudia nessa carta que acabamos de estudar. Senhor, abra nossa mente, nosso coração, para que usemos o entendimento, a inteligência que o Senhor nos deu para vivermos a vida cristã. Porque sabemos que se formos obedientes à tua palavra, E se digerirmos aquilo que nos for ministrado, aquilo fará parte da nossa vida e seremos pessoas maduras em termos espirituais. Ó Deus, que cada pessoa que adentrou aqui esta noite tenha convicção de que Jesus Cristo é tudo. Ele pode curar a alma da pessoa mais aflita e triste. Ele pode curar as enfermidades que são decorrentes dos nossos pecados. Que Jesus possa, então, na vida de cada pessoa que está aqui, restaurar os seus corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da Tua palavra, nos dá essa convicção. Jesus é tudo. Nós não precisamos de mais nada. Oramos em nome de Jesus. Amém.